conheça. Eu sinto teu amor no meu sangue, suas mãos cobrem o meu peito. Eu sinto no ser seu amor, que às vezes fere tanto, delicadamente. Eu adoro essa sua mão forte, que me pega tão brutalmente. Eu fico louca de tesão, você entra na minha mente. Rezando, implorando, tudo que eu quero é um chicote. Gemendo, ardendo, tudo que eu quero é um chicote. Tô tirando minha calcinha. Eu quero que você saiba, não quero ser sua mãe, não quero ser sua irmã também, só quero um chicote, meu bem. Lá embaixo, vai mais lá embaixo. Olha que coisa linda. Me fode, me fode. Yeah. Batendo, tremendo, tudo que eu quero é chicote. Espancando e amando, tudo que eu quero é chicote. Ei, meu amor, olha pra mim. Eu não tenho medo da sua chicotada. Quero ficar vermelha e ardida de amor por você. Me bate, yes, me bate. Eu quero ser espancada, baby. Me mata de prazer. Chicote. Tô aberta e arreganhada. Tudo que eu quero é um chicote.